Olá, bom dia, sou assistente virtual de Paladino. Meu nome é Tal Abituli. Para entrar em contato com Paladino, pode ligar para código de área 11, telefone 2528-9403 ou pelo e-mail paladino.alvino@gmail.com. Obrigado pela atenção. Olá, boa noite. Vamos tentar explicar rapidamente como funciona esse método de fotografia. Vamos então ver como é este método. Você está olhando o PowerPoint, já viu que quando você abriu o PowerPoint tem uma câmera e um espelho. Entre a câmera e o espelho tem um fantasminha desenhado. Você bate a câmera e sai um flash. O flash reflete no espelho, bate no outro espelho e volta para o espelho e volta para si, e ele fica batendo e voltando, se refletindo várias vezes, passando diversas vezes pelo multiverso onde está situado o fantasminha, que não é o mesmo que o nosso. Com essa grande intensidade de luz ocorre uma interferência. Essa interferência é o que faz com que a luz se distorça e a câmera pegue a imagem do fantasminha. Agora, meus amigos, é bom que vocês vejam o seguinte. Ele é fantasminha mesmo, viu? É pequenino, tá certo? Vocês vão ficar assustados com o que eu vou dizer agora, porque eu vou passar depois um outro PowerPoint junto com este, onde você vai ver que o tamanho do fantasminha refletido como uma imagem dentro do multiverso que nós estamos é pequetito, é pequenino mesmo, tá certo? O fantasminha, esses que vocês costumam falar na TCI, não são grandões como nós, não, viu? Eles não precisam desse monte de matéria, eles vivem em outro universo, outro multiverso. Eles são pequetitos, muito pequetitos. Você vai ver em outras fotos que eu vou passar para você como eles aparecem. E você pode fazer muitas fotos se quiser. Claro que eles podem ficar grandões se quiser, mas no geral eles são pequetitos, tá certo? Você vai se espantar de ver quantos tem à sua volta quando você começar a fazer fotos com esse método. Esse método é muito simples, ele foi inventado por mim. As pessoas pegaram o meu PowerPoint uns anos atrás e resolveram chamar isso método do espelho. Mas, na verdade, eu nem dei nome para ele. Esse é só o método para transmitir duas vezes ou três vezes a mesma energia luminosa do flash, que é bastante intensa, passando pelo multiverso e podendo ser registrado na câmera. Agora, lembre uma coisa, sabe? Tem gente fazendo fotos aí, muito esquisitas, né? Que diz, olha aqui, que bonita essa foto, parece que a pessoa ficou jovem. Então, vamos falar um pouco sobre essas fotos, para vocês não se enganarem. Primeiro, as máquinas digitais modernas, elas têm um software dentro, que vem embebido dentro da máquina, e que nem se fala mais, porque já é coisa antiga. Mas se você for procurar no manual da sua máquina, você vai encontrar que ela tem lá um padrão de gravação da imagem. Esse padrão de gravação da imagem, o primeiro que surgiu foi aquele que é para tirar olhos vermelhos, tá certo? Então, o que acontece? O software da máquina identifica na imagem que ele acabou de tirar aonde estão os olhos, tá certo? E então, ele pega estes olhos e em volta ele procura o contorno da face. E aí então ele apaga o vermelho dos olhos e coloca preto lá dentro. Tá certo? Isto é o software da máquina que faz. Porém, as máquinas também fazem um trabalho extra. Elas sabem que está fotografando gente quando ela vê o par de olhos e o redondinho da cara. Então, ela dá uma melhorada na imagem, como se fosse um Photoshop automático, e faz com que a imagem fique um pouco mais bonitinha. Logo, se você tira a imagem da vovozinha toda enrugadinha e depois vai ver, parece que a foto da vovozinha está melhor. Que engraçado, né? Até às vezes a ruga some. Mas se você mudar o contraste da foto com um software qualquer, você vai ver que a vovozinha volta a aparecer todas as rugas. Então dá a impressão, pelo software da máquina, que a vovozinha está mais jovem. E às vezes as pessoas se enganam achando que ficaram jovens na foto, né? Isso é para dizer, olha, saí bem na foto, né? Nas máquinas mais novas não tem como desligar isso. Isso já está automático, é um padrão dentro da máquina. Algumas máquinas profissionais tiram esse fenômeno e desligam esse algoritmo de software. Quando eles desligam o algoritmo de software, pronto, aí a pessoa aparece como ela está. Mas isso são máquinas digitais profissionais que fazem. Máquinas comuns, dessas que a gente compra na loja, mesmo as mais caras, elas incorporam esse software de correção de imagem e de remoção de olhos vermelhos e ruídos da imagem. Existe ainda um segundo problema. Vocês já devem ter notado que câmeras digitais não costumam bater o flash uma única vez. Elas batem o flash 3 ou 4 vezes seguidas, em pequenos pulsos. Isso é feito para melhorar a qualidade da imagem, porque ela bate o primeiro flash, recebe o reflexo do flash, regula a intensidade da luz e bate o segundo e o terceiro flash, às vezes até mais que isso. Com isso, acontece que a imagem pode ficar borrada se a pessoa, no momento em que está batendo os 4 flashes, der uma mexidinha com a máquina de leve, ela borra a imagem, mas borra de uma maneira muito interessante. Parece que tem uma fumaça na frente da imagem e essa fumaça remove o ruído da imagem. Fica como se estivesse com pouco contraste e aí a pessoa parece mais jovem também. É possível você fazer essa experiência na sua casa. Pegue a sua máquina digital, coloque em modo flash e tire uma foto do seu filho e mexa um pouquinho só enquanto o flash está batendo. Uma tremidinha que você der, você vai perceber que a imagem fica toda esfumaçada e que seu filho ou a pessoa que tirar, quando você remove o contraste desse jeito, dá a impressão que a pessoa está mais jovem. Então, esse é um defeito na hora de fazer fotos que causa isso. Essa é só uma ilusão, né? Às vezes as pessoas pensam que isso é um efeito espiritual na máquina. Não tem isso, viu? Não existe efeito espiritual na máquina. Agora eu vou explicar para você por que você consegue fotografar com a máquina os seres multiversais e não consegue ver com olho nu. Então, se você entender isso, você vai entender o segredo desta coisa. Primeira coisa, peço para você fazer um pequeno experimento. Você está, por exemplo, agora na frente do seu computador. Olhe para a parede que está lá na sua frente. Você, quando olha para a parede que está na sua frente, você percebe que o que está mais perto de você, como o monitor do computador, fica desfocado. Ou seja, o seu olho, o seu cérebro, coloca o foco do seu olho lá na parede do fundo. E o monitor que está aqui, ele está na parte da frente da imagem, mas você vê ele meio borrado. Tá certo? Porque o foco está no fundo. Agora olhe para o monitor. Você vai ver que o monitor está perfeito, mas lá atrás o fundo ficou borrado, né? Esse é o olho que faz isso com a gente. Agora veja que interessante. Eu vou pedir uma coisa para você que você não consegue fazer. Coloque o foco dos seus olhos entre a distância que está o monitor e a parede, ou seja, no ar. Você consegue focar no ar? Está vendo? Não consegue focar, não é? Porque não tem nenhum objeto para o olho ver. Quando não tem nenhum objeto para o olho ver, ele pega o foco que está daquilo que ele está vendo. Então, entre a parede e teus olhos, tem todo um espaço de ar que você não consegue fixar os olhos e nem fazer foco. Fica tudo borrado. Então, os multiversais que estão aí no meio, eles são meio transparentes, né? E você não consegue fazer foco neles. E aí você não enxerga eles, né? É como aqueles desenhos 3D que você precisa aproximar e afastar dos olhos até o olho fazer o foco torto e aí você consegue enxergar o desenho 3D. Vocês já brincaram com isso lá para trás, no passado. A mesma coisa agora. Então você não enxerga os multiversais porque você não consegue colocar o foco no meio, entre a parede e o monitor ou no ar. Agora a pergunta é se a máquina consegue fazer isso. Claro, a máquina fotográfica, ela consegue ajustar o foco entre a parede e o ar. Ela não é seu olho, ela não tem um cérebro pensando. Então ela consegue colocar o foco no meio. Quando ela vai pondo o foco no meio, ela pode pegar às vezes interesses multiversais que estão ali difratando a imagem, e você então consegue enxergar o contorno deles. Isto é o que ocorre, por isso máquinas conseguem pegar os multiversais e o cérebro não consegue, a menos que esteja treinado. Então, se você pegar sua máquina, tire o foco dela da parede, se ela tiver ajuste de foco, e comece a colocar o foco mais pertinho, vai trazendo ele, e você vai ver que num certo ponto, no meio, você vai começar a ver coisas estranhas passando por ali, imagens um pouco borradinhas e depois formam um contorno, e aí eles vão fazer caretas para você. Você pode até tentar fotografar, que você vai conseguir, tá certo? É assim que você fotografa os multiversais. Lembre-se que os multiversos estão entrelaçados entre você e eu e todo mundo, e aqui onde você enxerga ar, na verdade tem multiversos, eles estão aqui entre nós, então ele está aí, você está vendo ele, porém seus olhos bloqueiam essa visão. É uma coisa muito boa que acontece. Mas aí chega a noite, a pessoa vai dormir, apaga a luz do quarto, o olho não tem como fazer foco e fica procurando foco no ar, e ela está deitada na cama olhando para o teto, a luz apagada, ela não enxerga direito o teto, os olhos não conseguem fazer foco no teto, então ele vai tentar ajustar o foco, seu cérebro vai puxando, e aí sem que você se dê conta, ele enxerga um monstrinho em cima da sua casa, na sua cara, e você toma o maior susto, assustado, acende a luz e fala, ó, nossa, tem um fantasma aqui, né? Não é nada disso, ele está aí sempre, os fantasminhas, viu? Não fujam, eles estão sempre aí para todo lado, a única coisa é que seus olhos não foram preparados para focar neles, mas você consegue enxergar eles. Agora acontece um fenômeno muito interessante. Quando você olha pelo rabo do olho, muitas vezes você coisa a se mexer. Isso é até um fenômeno conhecido da medicina, chama visão periférica. A visão periférica nos cantos dos olhos não consegue fazer foco. Presta bem atenção, olha para a parede na frente de você e você vai ver que logo na frente você faz foco. Mas quando você fica com os olhos focados na direção da frente, o que está do lado, bem do lado, quase perto da sua direção da sua face, paralelo à sua face, bem nos cantos, o foco desaparece. Na verdade, como seus olhos são curvos, o foco nessa situação está no ar, e aí você consegue ver movimentos curiosos, aí você vira os olhos para ver e não vê nada, aí você olha de novo para frente e dali a pouco um outro movimento, uma coisa estranha passou ali e você vira o olho de novo e não vê nada, porque o foco periférico pega no ar, e aí você consegue enxergar os fantasminhas passando por perto. São muitos, viu? Eles são muito rápidos também, muito rápidos. Eles voam com uma velocidade muito grande em volta. Depois vou explicar como é que é isso quando a gente falar dos multiversos lá na frente, mas primeiro precisa ter a base, né? Isso esclarece para você muita coisa. Agora faça fotos com esse método, depois ensina outro método para você, que você vai ficar de cabeça ou de queixo caído, né? E vai ver, nossa, nunca imaginei que existia tantos assim perto da gente. E aí vou mostrar um filme para você também, né? Onde a gente pega um multiversal aparecendo, né? E esse multiversal, ele está matando uma pessoa nesse filme, né? É uma senhora que está sendo assassinada por um multiversal. Ela está sendo atacada por ele e ele está consumindo ela, né? E aí você vai ver como isso acontece. Né? Logo porque eu disse, né? Se você leu aquele livro que eu passei, leia isto antes de começar, você está preparada para entrar nesse mundo de pesquisas. Mas saiba que os multiversais, eles são muito perigosos, viu? Eles não são gente boazinha, não, tá? Nenhum deles, nem aqueles que dizem que são superiores, né? Todos eles têm um único objetivo, é sobreviver, que é o objetivo principal da vida, é manter-se vivo, e eles não vão poupar esforços para isso, né? Então alguns são mais explícitos e vão sugar a energia de você se você deixar. Outros são mais ardilosos e ficam contando histórias bonitinhas, né? Só para levar você para o lado deles e poderem sugar sugar sua energia, né? É assim que acontece, né? Com as pessoas que praticam transcomunicação e ficam chamando esses amigos, né? Abrem as portas, oferecem a sua capacidade comunicativa e depois a vida começa a ficar ruim e o cara não sabe por quê, né? E aí vai descobrir é porque tem um monte desses vampirinhos em volta, né? E aí para tirar os vampirinhos dá um trabalho danado, né? Às vezes não consegue tirar, como essa senhora, que depois vou passar o filme mais para frente para vocês, e vocês vão ver ela sendo morta por um multiversal, e não há nada que a gente consiga fazer para evitar, né? Vocês vão ver muitos filmes assim que nós fizemos com uso de plataforma de comunicação multiversal, né? E a gente usa isso para poder ajudar pessoas a sair desse estado lamentável, né? Que é o estado de ser atacada nessa terrível, né? Guerra que existe pela sobrevivência no mundo, né? Todos querem sobreviver um pouquinho mais à custa do outro, né? Então a gente tem que ajudá-los a sair disso. Muito difícil, viu? Muito difícil. Não vou entrar nesse mérito, porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente fala contra a religião delas, mas não é o caso, tá certo? Todos sabem muito bem do que estou falando, dos vampirinhos, já aprenderam bastante na doutrina espiritualista, já aprenderam bastante na igreja pentecostal, já viram os homens lá expulsando os demônios, né? E já viram também no centro espírita as sessões de desobsessão, onde também se faz a mesma coisa, né? E depois a gente vê que tem um trabalhão danado, né? Para tirar esses multiversais que acabam se grudando nas pessoas de uma maneira que vai fazer com que elas podem até morrer, né? Como é o caso do filme que vocês vão ver mais para frente, tá certo? Então hoje fiquem com essa imagem, com esse PowerPoint, e vou passar depois mais outro PowerPoint, não hoje, mas daqui uns dias, onde vocês vão conseguir olhar com mais tranquilidade as imagens dos multiversais e vão ver como fica. E aí eu vou apresentar cada caso para vocês, né? Olha, essa pessoa aqui morreu de câncer, né? Por causa desse multiversal que está aqui. Aí você vai ver. Aí a outra pessoa está com problemas financeiros porque tem um multiversal consumindo energia dela com coisas que não devia, né? E aí ele trabalha e não consegue resolver nada. E aí você vai ver vários casos interessantes, né? Que vai deixar você cabelo em pé, né? Mas faz parte da vida, né? Essa é sobrevivência, né? É assim que funciona, né? E onde fica Deus nessa história? Bom, no coração de cada um, não é mesmo? Cada um sabe o que leva dentro de seu coração. Eu desejo para você uma excelente visão desse áudio, desse PowerPoint. São 17 minutos. Se alguém resolver ficar ouvindo o que eu falei, vai achar muitas palavras estranhas, né? Por causa de meu sotaque e de outras coisas mais. Mas não tem problema, né? Pode ver, porque certamente deve ter espíritos aí, multiversais, falando aqui no microfone também, perto de mim. Eles gostam muito de ficar falando, né? E quando dá a oportunidade, eles se aproximam um pouco e falam, né? Mas um dia a gente vai conversar melhor sobre isso. Desejo para você uma boa noite, né? E não se assuste muito com essas coisas. O conhecimento, ele abre portas para você e acaba com ignorância, né? Mas quando a gente começa a conhecer as coisas, às vezes a gente fica com um pouco de receio do mundo, né? Mas não tenha receio, não, tá certo? Tenha seu coração sempre leve e guarde sempre muita alegria, que você vai conseguir ser muito feliz e nunca vai ter nenhum problema com multiversais. Um grande beijo para você, amiga e amigos que ouvirem este áudio. Até logo, Paladino se despedindo.